Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, bom dia. No âmbito da disciplina de Comunidade e Intervenção Social, lecionada no curso técnico de apoio psicossocial, eu, Ana Pinto, juntamente com as minhas colegas Vanessa Salvaterra e Cláudia Perdigão, estamos aqui presentes hoje para entrevistar o nosso professor Aires Carvalho, com o objetivo de dar-nos a conhecer o nosso curso. Bom dia, professor. O que é o curso técnico de apoio psicossocial? Então, bom dia. O curso técnico de apoio psicossocial é, se quisermos, um curso de alguma forma eclético que permite preparar alunos para darem apoio a várias faixas etárias. Se quisermos usar uma linguagem mais simples, estamos a formar cuidadores, tanto para idosos, mas também para apoio à infância, de apoio à juventude e de apoio à deficiência. Portanto, o curso de técnico de apoio psicossocial é muito transversal à sociedade e às necessidades da sociedade. Quais as vertentes ou temáticas abordadas neste curso? São múltiplas. Aquelas que principalmente são mais importantes têm a ver com a área da psicologia e as suas várias vertentes, as suas várias necessidades abordadas pela psicologia, mas há aqui também todo o lado do relacionamento humano e as várias disciplinas que tratam isso, incluindo esta disciplina de comunidade e intervenção social, como forma também de nos aproximarmos da sociedade que nos envolve e dos problemas que ela contém. Qual o principal objetivo deste curso para com os alunos? O principal objetivo é que os alunos de alguma forma se envolvam nas suas próprias comunidades e percebam também os problemas sociais que elas têm e ao mesmo tempo que se envolvam nas soluções para esses mesmos problemas. Acho importante este curso estar ligado ao voluntariado? O voluntariado é uma componente deste curso. Há alguém que tenha vindo fazer este curso por vocação, vai perceber rapidamente que uma das vertentes deste curso é a prática do voluntariado e o envolvimento com os outros e a cedência do seu tempo aos outros. Acha que o estágio neste curso é um bom fator de preparação no que toca ao mundo do trabalho e a nível pessoal? Não é só neste curso. Eu acho que a prática em todos os cursos de formação profissional são essenciais. É essencial a prática. Até porque eu continuo a achar que é através da prática que as pessoas depois aprendem a resolver os problemas. Porque a teoria só ajuda a fundamentar e a explicar algumas das questões. É na prática que depois se põem as questões e temos que arranjar soluções para elas e, portanto, é fundamental que a prática esteja lá e que a prática até deveria ser mais alargada no sentido de haver um laboratório sempre permanente nas aprendizagens. Quais as saídas que este curso nos fornece? Este curso, essencialmente, é um curso apontado para cuidadores. Perdão, eu já falei disso atrás, que é, acima de tudo, vai ajudar a criar um perfil de pessoas que podem apoiar tanto na terceira idade, como na juventude, como na infância, pessoas que têm necessidades e essencialmente com o perfil do cuidador e com o estatuto do cuidador, vem aqui dar corpo àquilo que é o perfil do vosso curso. Como é ser professor neste curso e quais as suas dificuldades? Essa é uma boa pergunta. O ser professor neste curso é sempre uma espécie de uma aventura, porque temos que estar muito próximos, de alguma forma, dos alunos, dos problemas deles, da relação deles uns com os outros, e temos, de alguma forma, de ter a capacidade de entender as suas necessidades e os seus problemas em função daquilo que são as diferentes questões que se colocam. Nesse sentido, a maior dificuldade é que todos cheguem a bom porto e todos consigam concluir e atingir os seus objetivos. É sempre a maior dificuldade. Obrigado, professor Aires. Por último, e não menos importante, queria agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo e Grupo Diário do Sul. Queria também agradecer ao Sr. Manuel Aranha por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Apoio